Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o meu co-host Giovanni. Eu tô aqui fazendo a dança do pombo. E o Gabriel também está fazendo a dança do pombo, Gabriel? Feliz pra fazendo caralho, Brasil! Porra! Legal, legal. E eu quero saber uma coisa aqui, quem são os nossos convidados? É, hoje não tem, pessoal. Hoje não tem. Hoje é. Vai ser... Hoje eu sou o convidado. É, o convidado. É, os convidados hoje são o Giovanni e o Gabriel. Tentamos chamar as líderes de torcida pra ter um monte de mulher bonita aqui hoje. Infelizmente elas não vieram. Que merda, né? Mas a gente tá aqui hoje pra falar. Por que não, né? Ah, eu queria que tivesse. Seria mais legal se tivesse mulher aqui, né? Mas assim, cara, vamos lá. É, sejam todos bem-vindos a esse Gimito, né? Então, hoje, para começar o primeiro podcast da saga de Copa do Mundo, né? O Brasil estreou com vitória, 2-0 em cima da Sérvia. E pra gente começar, vamos começar falando do... Não, vamos começar falando do São Paulo, Giovanni? O que, que você quer começar falando? Que é isso, vamos começar triste assim mesmo? Tipo... Porra, o Pombo não. Meteu dois gols, pô. Não, vou falar do Brasil, eu vou falar o que do São Paulo, vou falar que eu tô triste e, pô... Não, falei do Brasil. E o Giovanni, que acho que é melhor. Depois a gente fala do São Paulo, senão tem um momento capcioso. Momento capcioso. Você gosta de São Paulo, por quê? O que você gosta de sofrer? É. Quando que você descobriu que você era masoquista? Eita, que isso? Cara, não sabia disso aí, não. É louco? É, torcer pro São Paulo, é isso aí, pô. Não, tá certo, entendi a piada agora. Mas vamos lá, Giovanni. 2-0 em cima da Sérvia. Dois gols do Richarlison, né? Os dois gols do segundo tempo. O que você achou do jogo, cara? Você tava com expectativa muito grande. O que, que você achou? Fale lá. Cara, a gente, fazendo uma análise mais técnica, mais fria, é o resultado justíssimo. Eu via muita gente falando assim, o Brasil vai jogar contra a Sérvia, falando como se a Sérvia é nossa. Fosse, tipo, sei lá, um time de terceiro escalão, um negócio que se classificou se classificou pra Copa do Mundo por cota, e na realidade não é assim. A Sérvia, inclusive, foi a seleção que jogou Portugal pra disputar a repescagem pra se classificar pra Copa do Mundo. Então, assim, não era um time de fundo de quintal, óbvio, não é uma França, não é uma Alemanha. Porém, né? Também não é Camarões e Irã, né? Sim, exatamente. Então, assim, é um time organizado e, de fato, mostrou que é. Né? Inclusive, vale mandar um abraço aqui pro... Como que é o nome do colega mesmo? É Dragar alguma coisa? Peraí. É Vick, alguma coisa Vick, porque não, todos Vick esses caras... Vick, todo mundo tem essa última sentença. Peraí, técnico da Sérvia. Como que é o nome do nosso amigo técnico da Sérvia? Dragan Stojković. Exatamente. Senhor Dragan Stojković. Provou que aquele ditado de o peixe morre pela boca é totalmente real. Exatamente. Pra quem não tá sabendo, ele deu uma entrevista falando que o Brasil é, obviamente, uma seleção forte, mas que eles não estão com medo. E ele viu que o Brasil ia com... Tinha os rumores do Brasil entrar com Neymar, Rafinha... Vinícius Júnior e o Richarlison, ele falou, pô, beleza, quatro atacantes, mas e na defesa? Quem que vai fazer a marcação? E tá aí, acabou, a Sérvia não deu um chute no gol. Cara, né? Foda pra caralho, meu amigo Thiago Silva, caralho, porra, a confiança que eu botei no cara durante o jogo foi foda. Os caras viravam pra um contra-ataque, eu ficava tipo, beleza, o Thiago tá lá. Ou o cara fechava, mané. O cara controlava a defesa, brother. A gente consegue falar nos dedos o quantos erros defensivos o Brasil teve. Eu acho que foi o Danilo perdeu uma bola no comecinho do primeiro tempo e foi só. Inclusive o próprio Danilo. Teve uns dois recuos mal feitos pro Alisson, que eu vi. Uns dois recuos de bola. Que foi aquele negócio, vai, cara, recuou errado, mas tipo, é o que aconteceu, saca? Não pode acontecer, mas aconteceu. Mas, porra. Todos os jogadores do setor defensivo, todos eles foram bem. Todos. Todo mundo jogou bem, cara. Porra, Porra, no segundo tempo, o Brasil tava marcando com 2-3 em cima do jogador da Sérvia. Marcava, recuperava a bola e avançava. Era assim. Pegava a bola e avançava. Marcava com 2-3, voltava. Tava muito bem, cara. Exatamente. A gente pode falar, ó, que o melhor do jogo foi Richarlison, pode, sim, porque ele foi muito bem no jogo. Mas a gente como pode falar que foi Vinícius Júnior, também pode. Mas cara, o time. Time. Exatamente. E a gente também tem que falar do Casemiro, cara. Caralho. Puta, que pena que aquele gol não saiu, cara. Posso fazer piadinha aqui? Tô liberado? Pô, faça lá, faça. Ele meteu essa. Ele meteu essa, cara. O cara foi... A Sérvia não passava do meio de campo. Passava, cara. Ele fechou, abriu o cara abriu as asas ali no meio de campo, cara. Porque teve uma hora que eu falei, caralho. Agora deu vontade de ver esse jogo, cara. Tava bonito ver o jogo, cara. Chegou uma hora que eu falei, caralho. Fazia... Quantos anos que eu não conseguia ver o Brasil assim e falar, caralho, tá bonito, tá jogando bonito. É bem isso. Quando a gente olhava o jogo, cara, a maneira que o Brasil tomava a bola no meio de campo era um negócio assim completamente diferente. Inclusive, quando a gente via a formação, realmente, no papel parecia que o Brasil ia estar mais exposto. Que só tinha atacante. O atacante. Paquetá jogando como segundo volante, beleza, não, eu acho que ele não foi o... Não dá nem pra falar que ele foi mal, né, acho que seria um exagero falar que o Paquetá foi mal, ele só não apareceu tanto no jogo. Ele não brilhou, né? Exatamente, e vendo desse jeito, pareceria que o Brasil ia estar mais exposto, e, cara, no fim das contas, o Casemiro deu conta do bem de campo sozinho, quase. Cara, e que pena aquele gol que o Casemiro não fez, cara. Puta merda, cara. Poderia, Que cara. aquele travessão, cara. Mas foi por um palminho, cara. Cara, jogou certinho, foi consciente na Cara, não, finalização. não foi a esmo. Ele não foi, deu aquela cavada pra, tipo, ah, foda-se. Não. Foi, passou pelo goleiro, foi, ah, vai entrar, tum. Eu falei, não, cara. E o do Vinícius Júnior, que Vinícius Júnior. infelizmente escorregou. Uma sacanagem aquele escorregão. O Brasil teve outras oportunidades de gol, né? Teve uma boa. Teve no primeiro tempo, o Pô. Rafinha chegou na cara do gol, finalizou fraco. Teve outro lá que, em vez de. Pô, era só tocar pra esquerda, cara. Ele jogou na frente do goleiro, não sei se você lembra. Foi. Ele Sim, bateu chutou, falei, direto puta, pra que chutar naquela muralha, cara? Toca pra esquerda, cara. O companheiro tava ali. Foi isso que eu falei, o Brasil, porque, pro primeiro jogo, eu considero isso aí aquele negócio, nervosismo. Não tinha saído também. Não, gol. Não cara, tinha saído gol, o nego ficou nervoso. Depois que saiu o gol. Você vê que teve outras oportunidades que quase foram gol e não teve um erro muito grande. Foi aquele negócio, não saiu o gol, por exemplo, do Casemiro. Porra, não saiu o gol, porque pá, acontece. O Vinícius Júnior, porra, escorregou. Pô, não aconteceu, mas eles foram para cima. Por isso que eu gostei do jogo. O Brasil não recuou, ele foi continuando macetando a Sérvia. um retrato que ficou desse jogo, que eu acredito que ficou bem claro. Obviamente, a gente tá falando de primeiro jogo aqui, pro próximo pode mudar tudo, o Brasil pode perder de 3 pra, Para né, pode acontecer. Suíça, nunca se sabe. Mas a ideia que ficou é que esse time ele jogou certinho. Jogou, cara. Pô, perdeu, todos, podia ver todos os ataques do Brasil, a grande maioria. Né, não vou falar de todos, mas acho que três cruzamentos na área só. Um negócio assim. Três ou Cara, quatro? foram pouquíssimos, assim. E todos os demais ataques, todos eles, se percebia que tinha uma coordenação e tinha uma jogada por trás. Não era os caras simplesmente, ah, vamos atacar que uma hora o gol sai. Não, era Não. tudo jogada premeditada. É, o Richarlison até na entrevista após o jogo falou, né, do voleio que ele fez, né? Falou, ah, sempre tava treinando no treino, eu botei em prática. Isso aí, ó. O Pois é. cara treinou pra, na hora do jogo, ele viu, chegou o passe do Vinícius Júnior e falou, ah, é agora. Ele pensou Oportunidade e. meteu essa. Cara, puta, cara, você vê a câmera lenta, cara. Puta, cara, é certinho, velho. Passa por cima do zagueiro da Sérvia, ó. E foi, eu falei, cara, nessa hora, cara, eu levantei, mas deu um berro, cara. É aqueles momentos que eu falei, cara, eu não achei mais que ia ver isso, o Brasil jogar assim, sabe? Tipo, tem esse momento que me brilha o olho, sabe? Porque, pô, beleza, gol é gol, tá, mas bonito, um gol bonito desse, cara, porra, aí sim, pô. E é legal isso que você comentou sobre não ter essa crença de que o Brasil ia jogar, fazer um jogo assim tão. Que a gente conseguisse terminar e falar assim, pô, nesse jogo o Brasil foi absoluto. Porque eu me lembro que em 2018 aconteceu a mesma coisa. O Brasil chegava embalado para a Copa. E o Brasil tava jogando bem, sim. 2018 foi na Rússia, né? Só pra. Isso, exatamente, na Beleza. Rússia. Cara, o Brasil entra na Copa em nenhum dos jogos. Nenhum dos jogos da fase de grupos o Brasil conseguiu se impor. Foda. Eu não lembro de nenhum assim que ele. Pá! Eu não lembro, cara. Foi, empatou com a Suíça, ele ganhou da Sérvia, não, ele ganhou da Costa Rica, né? Que foi bem complicado, E foi foi o bem no jogo. finalzinho, tipo, foi um jogo muito, tipo assim, os gols no acréscimo, assim, foi É, tipo um negócio, exatamente. poderia ter Foi. terminado 0x0 com a Costa Rica. E ganhou da E aí com a Sérvia Sérvia ele ganhou da com dois Sérvia. gols de bola parada. Então, assim, foi realmente um negócio que não convenceu. E diferente desse, pô. Cara, eu tô vendo aqui as estatísticas que a própria FIFA fornece. Cara, para mostrar não somente a posse de bola, foi 60 para 41 do Brasil para a Sérvia, mas o total de chutes ao gol. O Brasil teve 22 chutes ao gol, a Sérvia teve 5. Vini Júnior, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol! Você é o cara! Você é o cara, Richarlison! Que gol é esse? E aí é que tá, chute, a Sérvia ela teve os 5 chutes, mas quantos desses realmente foram no gol? Quase. Porra, Não não te, cara, teve. Teve. o Alisson, ele teve, sei lá, uma defesa. A grande maioria das bolas que ele teve que defender era, vamos supor, o Sérvio cruzando a bola e saía É. pra tirar. Ele Era teve isso. uma que ele subiu alto, pegou e ainda trombou com. Não lembro com quem ele trombou, que ele pegou ainda com um braço e foi segurando baixo. Assim, foi um jogo que o Alisson quase não jogou. Não teve como ele mostrar jogo, mas assim. Ainda bem, né? É, Porque porra. o jogo bom é esse, o goleiro não aparecer. O goleiro é aquele negócio. Quando precisar, ele tá lá. Agora, aqui no momento que o Alisson pegou aquela bola alta, tava lá. Tava lá, faz o trabalho Exatamente. dele. Pô, Quando o cara, mas goleiro cada. aparece demais no jogo, nunca é bom Cara, sinal. cada escanteio da Sérvia, cara, era uma dor de barriga, cara. Eu falei, putz, esses caras têm 2 metros de altura, cara. Pô, você vê a diferença de altura que os caras pulavam? Eu falei, caralho, meu irmão. Se dois desse aqui pular junto e tá o Vini ali no meio, fudeu, cara. Pera, vai O Vini esmagar vai o ficar, menino. caralho, vou morrer aqui, velho. Porra, eu vi a diferença, cara. Pulava o Vini, pulava o Casemiro, pulava o Thiago Silva, pulava um dos caras, pá, 3 metros. Falei, caralho, meu irmão. E o goleiro dos caras, hein? Olheira Porra, dos quando caras. começou o jogo, eu falei, meu irmão, podia montanha no gol agora? Falei, ô viado, o cara era alto pra porra, meu irmão. É alto Cara pra porra. bota a mão numa trave e ele alcança outro. Cara, não, e aquele gol do Casemiro, você vê, cara, ia ser perfeito, porque o cara ainda tentou pegar a bola. Ah, o Cara, gol que não aconteceu, velho. nossa, Puta, isso fiquei. tinha Ia que ter ser sendo lindo. aquele gol. O cara Tinha, fez cara. certinho. O goleiro podia ter mais 50 centímetros de altura. Ele não ia pegar Não aquela bola. pegar, porque foi na. Aquele famoso, como diriam os narradores da Transamérica, na caixa. Na Foi caixa, colocou com a mão ali. na cara, ele jogou no superior direito, na caixa. Era pra ser gol, mas pelo destino, pum, uma pimbinha no travessão. Mas isso mostra que, né, podemos contar com o Casimiro. Isso não É, tá forte. uma pergunta que eu ia perguntar para vocês. Bom, acho que ela prefere ficar mutada. Vamos lá. Aparentemente. Aparentemente, sim. Vamos lá. Bom, queria saber de vocês se vocês acharam o jogo do Brasil o jogo mais bonito até agora da Copa do Mundo, né? Pelo menos dessa primeira rodada. O que vocês acham? O jogo bonito até agora ou não? Cara, é que assim, a gente tem que definir o que seria bonito, porque taticamente, de todas as seleções, até o momento, eu acho que o Brasil foi o melhor. Por quê? A Argentina perdeu, então assim, né? Tá óbvio aí. A Alemanha perdeu, então também tá óbvio. Porra. Aí assim, você pega, por exemplo, a França ganhando da Austrália. Pô, ganhou. Mas, cara, você vai me desculpar, cara. A Porra. França não era nem pra ter tomado o gol da Austrália, Exatamente, isso que eu falei. Quando eu comecei a ver o jogo França e Austrália, quando a Austrália meteu o primeiro, eu falei, pera, eu fiquei tipo, porra, mas a França deixou esse gol acontecer? Beleza, meteu quatro depois. Não vou desmerecer os caras. E assim, Mas porra. É que a história. Ah, não, mas a Austrália e tal, um time. Pô, ah, cara, mas me fala um jogador australiano. É, isso que eu falo. Não Um me fala. nome? Não tem, cara. Não tem. Você pega os vídeos lá da Champions League da Oceania, os caras parecem meio amador. Então, assim, Sim. ter tomado um gol já não era pra ter acontecido. Então, beleza. É, cara, Bélgica e Canadá. Porra. Canadá Meu irmão. pressionou a Bélgica. Cara, eu não A tava Bélgica fez acreditando, um cara. gol Não acredito. duvidoso contra o Canadá. E foi muito duvidoso. Na hora que eu tava vendo na empresa ainda esse, cara. Eu fiquei tipo, tá, mas que gol foi esse? Eu fiquei. Isso Valeu? depois do Canadá ter perdido um pênalti também, vale se dizer. É. Pô, é. Cara, eu não tava acreditando, cara. Eu falei, eu postei tipo. Pô, Cara, falei, vai dar uns 3x1 pra Bélgica. Eu falei, o isso. Canadá ainda vai fazer um golzinho. Cara, 1x0, bro. Cara, e eu vou falar uma coisa. O Japão ter ganho da Alemanha foi Cara, estranho. foi, mas Porque é o sensacional. Eu fiquei Japão, muito feliz. mas Eu fiquei cara. muito feliz, cara. Porra, o É, passa, goleiro do Japão. passa, mas cara, a Arábia Saudita ter perdido pro ganho da Argentina, tá bom, cara, é absurdo, mas assim, eu já tinha minhas dúvidas quanto a como que a Argentina ia estar psicologicamente pra Copa, né? Então também não posso dizer que foi fato novo pra mim. É, Mas mal. cara, o É. Canadá. Foi sacanagem. Foi sacanagem. Cara, Canadá não tinha um. Eu duvido que alguém tava esperando que fosse ser um negócio desse tipo, cara. Cara, pra mim o Canadá é os Estados Unidos, mesma coisa. Então, Eu mas, vejo. cara. É a mesma coisa pra mim, cara. Realmente, tipo, foi algo muito fora da curva. Só faço uma pequena observação aqui, o Gabriel comentou, fala isso pro americano que ele vai ficar puto com você. Cara, mas em futebol, cara. Não, no Ah, futebol é a tá, no mesma coisa, Gabriel. Não, futebol. Beleza, como. agora tá Não, explicado. a gente bem sabe que o South Park ensinou que lá no Canadá todo mundo é de papel. Tem os bonequinhos que. É, É, lá não todo mundo só no South peida. Park, no How I Met Your Mother também tem esse, É. ninguém gosta do Canadá, tipo. Não, eu digo em futebol. Cara, pra Ah, mim, o futebol, beleza, Canadá aham. e Estados Unidos, eu vejo a mesma coisa. Eu, assim. Tanto que o Canadá disputa junto na MLS. Sim, isso é verdade. Isso aí eu concordo. Eu falo, o Canadá e Estados Unidos. Quando eu vejo, vai jogar Canadá. Cara, mesma coisa. A mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Eu só muda a bandeirinha, no caso, em futebol. Em cultura, não tô falando cultura e país, nada. Mas futebol é a mesma coisa. Por isso que eu Ah, fiquei tipo. entendi. Por isso que eu fiquei tipo, porra, a Bélgica só fez um. E fez um gol duvidoso desse, cara. Só fazer um gol. Foi caralho. É, então, cara, daí você pega as outras jogos que tiveram resultados expressivos das seleções grandes. Espanha meteu 7 na Costa Rica, mas, cara, a Costa Rica, ela tem a mesma seleção já basicamente pela terceira Copa seguida. Então, assim, os jogadores estão ficando desgastados. Então. Normal acontecer esse tipo de coisa. É, eu vi nego Tanto falar que que. o Brasil sofreu pra meter 2x0 na Costa Rica, se não me engano, na É, Copa do. só que Mas 4 anos porra! atrás, né? Tipo, Porra! era outro. Os Bota 4. jogadores, cara. Bota 2000, 4. 2014, a Costa Porra! Rica, ela chegou nas quartas de final. Cara, bota 8 anos a menos em qualquer jogador aí, cara. Porra! É, É tem outro diferença. jogador, é outro porte físico. Mesmo que hoje em dia a gente tenha uma medicina avançada, cara, a idade nunca muda. Assim, vamos dizer. É. 8 anos, cara, uma década pode mudar muita coisa em qualquer pessoa. Então, por isso que eu falo, Exato. a Costa Rica da agora não é a mesma de 2014. E o 7x0 em cima da Costa Rica também foi um daqueles jogos que eu falei, caralho, não vai acabar. Eu falava, cara, não acaba, brother. Foi um, foi dois, foi três, quatro. Eu falei, cara. Quando era 5x0, eu falei, pô, beleza, eu tinha apostado uns 3x0. Foi mais do que eu achei. 7x0, eu falei, Ah, pô. he's already dead. It's a rarity. E Cara, mas pra mim. nessa mesma tônica tinha também o jogo da Inglaterra, 6-2 Para no Inglaterra e Irã. Irã. Inglaterra foi um Que. jogaço, esse assisti. Cara, é o Assim, Irã, a né, cara? Inglaterra jogou futebol. O Irã tava no parquinho, cara. Não, eu não vi o Irã jogar. Cara, o Irã não dá pra gente falar que é uma seleção forte, porque não é, cara. Não é. Então, Cara, eu. assim. É aquela É, cara, história. Estados Então, Unidos. assim. É que eu tô vendo os Ah, não, resultados. não, não. Estados Unidos a gente não fala de seleção grande, tá? Estados Unidos. Não, Cara, desculpa. Estados Unidos é um país de Inclusive, gado. eu vou ser polêmico aqui. Ó, vou falar um negócio. Opa. Pra mim, o cara da seleção canadense, que é o Alphonso Davies, Ele é muito melhor do que o cara da seleção dos Estados Unidos, que é aquele Pulisic. Pulisic, que eu acho que seria titular no São Paulo, mas isso não quer dizer muita coisa também, né? É. E, cara, daí a gente vai lá e, pô, vai começar a falar de Portugal, cara, Portugal sofreu pra ganhar de Gana. Assim, dentre as atuações das principais seleções, eu acredito sim que a do Brasil ela foi a melhor. Mas consistente também por questão do adversário que estava enfrentando, então tem diversos fatores. Sim, com certeza. E foi um jogaço, assim, no primeiro tempo eu confesso que tava, eu e meu pai a gente tava bem desanimado, né, porque assim, eu e meu pai a gente é clubista, né, cara, então o jogo da seleção a gente não dá muita ênfase, assim, e tal, né, só na Copa mesmo, né, quando tem amistoso da seleção, geralmente eu não tenho costume de assistir os amistosos. Amistoso não vale nada e Copa América tem todo ano, então dane. Então, só quando é contra a Argentina, daí eu dou aquela secada. Mas aí, tá, aí meu pai falou assim, pô, é mais emocionante ver o jogo do Coxa, porque a gente tá acostumado com esse futebol mais europeu, né, a gente tá assistindo o jogo da Libertadores, jogou pra Brasília, o cara vai na voadora, da carrinho, da soco, aquele jogo ruim que o cara chuta a bola e isola lá, né, não tava acostumando, aí no segundo tempo foi que nem o Gabriel comentou ali, cara, o negócio começou a ficar diferente, o time começou a entrar com raça, entrou mais vontade. Não que no primeiro tempo não tivesse entrado, só que você estava vendo ali uma dificuldade do Brasil e estava ali naquilo, parecia que não ia sair daquilo. E aí, do nada, no segundo tempo, o Rafinha, logo no começo, no segundo tempo, ficou cara a cara com o goleiro, ele bateu, o goleiro defendeu a queima-roupa. E aí veio os dois gols do Richarlison, foi uma coisa assim que, cara, foi de estufar o peito, aquele segundo gol lá, e falar que é Brasil, cara. Que realmente foi uma coisa assim muito, cara, foi muito legal para nós brasileiros, que nem a gente fala, é o nosso esporte, é o que a gente gosta, né? E, cara, show de bola, vitória da seleção. Agora, segunda-feira, 1 da tarde, tem Brasil e Suíça. Mas eu queria comentar uma outra coisa com vocês aqui. Vocês chegaram a assistir a abertura da Copa? Show do BTS. Assistiu? O que achou do show do BTS? Eu Gabriel? Eu vi uma firma com a mão falsa, só isso. Ele tava com uma mão falsa. Eu fiquei. Eu fiquei pensando numa coisa aqui, ó. Como que aquele cotoco, com todo respeito, como é que aquele cotoco ali caga? Como é que aquele bicho faz, velho? Eu fiquei pensando aquilo, cara. Pera aí. Desculpa. Cara, como é que ele negócio? Morgan Freeman, pô. Não, o cara não é verdade, porra. O cara compra Brasil, se esse filho da puta quiser. E você está perguntando como ele caga? Não, exatamente. Eu fiquei pensando nesse negócio aí, cara, porque eu não entendi, cara. Tipo assim, eu fiquei olhando aqui, eu fiquei pensando comigo, mas como é que será que é, cara? Não, eu fiquei curioso, tipo, eu fiquei pensando aqui, eu fiquei, caramba. Porque é uma coisa assim, cara, que eu fiquei pensando quando veio, eu falei assim, mas digo, no sentido de, cara, eu fiquei pensando aquilo lá, caralho, velho, putz a vida, eu fiquei olhando aquilo lá, legal, tudo, bacana aqui. Eles trouxeram essa ideia, né? Tudo bem que é um pouco contraditório quando a gente fala do Qatar, né? Do autoritarismo do Qatar, mas quando eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei pensando, cara, naquilo. Putz, a vida ficando na cabeça, cara. Eu falei, caralho, velho, como é que será que é? Não faço a mínima ideia de como seja. Acho que ninguém faz a mínima ideia de como seja aquilo, né? Mas e você, o que você achou da abertura, Gabriel? Cara, abertura de Copa, naquele negócio, não pode, nego fica, porra, é uma merda. Claro, nego fica com a porra da abertura das Olimpíadas, né? A abertura das Olimpíadas é um dia só pra abertura das Olimpíadas e um só pra encerramento. A abertura da Copa tem um joguinho depois. Então não dá pra botar a porra em pé uma com a outra. Mas, cara, pro que tinha, teve o show do BTS, teve o coreano lá dançando, trouxeram os mascotes antigos das Copas, trouxeram o Fuleco e E eu gostei disso. Eu achei legal. Eu falei, porra, like. Trouxeram a galera, né? Respeito. Fizeram o Giovanni fala das músicas da Copa, né? A gente sempre citando, né? Eles fizeram um blend das músicas, não sei se você viu. Fizeram uma parte lá. Fizeram um remix tocando. Eu falei, ele lembrava, né? O Brasil ali, a Copa de 2010, 14. Brasil, lembrava da. Sim. Alemanha ali, 2006. Coreia e Japão 2002, eu falei, legal, cara, pô. Legal. Rick Martin também, né? Rick Martin, eu falei, pô, uma abertura legal, cara, ele, pelo menos, ele não falou só sobre. Claro, teve sobre a cultura do Catar, a Copa no Catar, mas ele respeitou as que vieram antes. Ele trouxe as Copas anteriores. Isso é uma parada legal, que eu nunca tinha visto. Tipo, pô, normalmente quando a Copa é no país, você vê, né? É só coisa daquele país. Ali não, eles fizeram um blend. Lá, vamos. Já que é Copa, não... então vamos falar sobre Copa. Eu achei legal. Aham. Ah, e o show do BTS, gostou? Cara, aquele carinha dança bem canto, não tem o que fazer, cara. Toda manhã quer dar pra ele, vou fazer o quê, velho? Toda dia. Cara... há controvérsias, Gabriel, há controvérsias, porque tem toda gostam do K-pop, okay. Sim, né? Toda jovem maluca que se veste... Todas ele 15 preto, anos, né? Todas e 15 todas... anos querem dar pra ele, né? Querem ele, querem ele. Então, vou reformular. Todas as minas retardadas de 15 anos que usam a camisa do BTS querem ele. Ficou melhor? Ficou. Porque tem, porque assim, o K-pop é legal, ele é um ídolo, cara, com certeza. Mas o K-pop eu diria que é um ídolo. Mas se eu fosse uma... Não, K-pop é um estilo de musical que muitas meninas escutam hoje em dia. Mas eu confesso que se eu fosse uma menina de 15 anos, eu acharia mais bonito a galera do One Direction, né? Porque já é mais... Eu acho cara, eles bonitos. Só que você vai me desculpar, mas One Direction é começo dos anos 2000, né, cara? Desculpa. Aí você já não é mais Backstreet, menina. Velho, Backstreet, você está ficando velho. Eu queria os Backstreet Boys, cara. Não, você que... Pera aí. Era revelações. Você gostava de qual daquele do clipe que todo mundo tava de branco? Ah, cara, do loiro, né? Com certeza. Falei. Você é uma puta paga, seu vagabundo. Big Time Rush. Ah, eu lembro do Big Time Rush. Lembra do P9, My Favorite Girl. Lembra? Eu gostava desses boy band. Eu gosto até hoje, cara. Eu acho o Backstreet Boys incrível. All Kids on the Block. Gosto do BTS também. Mas, cara, eu acho que o One Direction... é mais banda aqui, desculpa. É, o cara lá do cara do K-pop que tomou uma tela na cabeça não gosta muito. O Psy é legal também. Opa, Gangnam Style também seria legal ter, imagine, cara. Giovanni deve ter pegado cara... a tela na cabeça, é pesado. Esse é dark. Essa é dark. Mas, cara, uma coisa assim que a gente agora já pode dizer é que, cara, K-pop furou a bolha. Ah, furou. Furou a bolha, os caras participaram só do evento, mano. Tá bom que não foram o BTS inteiro, né? Foi só o carinha, o lead ali da banda. Sei lá, né? Que são todos iguais, né? Desculpa. É o que tem um rostinho em formato de V. É, pode chamar assim, que é aquele rostinho bonito, que não tem uma... Olha lá, a Giovanna não gosta de K-pop. Ó, a Giovanna acabou de fazer uma revelação aqui, dizendo que não gosta de K-pop, né? A Giovanna tem cara que gosta de sertanejo, né, Giovanna? Você tá com sertanejo? O que você gosta de ouvir? Escreve aí pra gente. Mas fala, continua, Giovanna. É, não, é que como eu tava falando, acabou aquele negócio de falar assim, ah, eu nunca ouvi na vida, não sei nem do que se trata os caras. Não, os caras com certeza, não com certeza. É simplesmente impossível você agora não saber do que se trata. Óbvio, você vai ter gente que vai falar, ah, os japoneses lá, que é óbvio que vai ter gente que vai fazer assim, mas... É, apareceram pra um público que não era deles. Eles são parecidos, não vou julgar, tá? Vou fazer o quê? Um caminhão cheio de japonês com motorista coreano, cara. Inclusive, já aproveitando, já que tá todo mundo sendo preconceituoso aqui... Não. Olha, é melhor que o K-pop. Mas eu vou explicar a minha análise mais pro final. Todos os jogadores da defesa da Coreia do Sul, hoje, todos eles se chamavam Kim. Puta que pariu. Pode entrar. Dos zagueiros aos laterais, sim, todos eram Kim. Kim? Kim, é. Isso é verdade. Quando você joga até no FIFA, você também tem esse problema. Você não sabe quem é quem, cara. Você fica perdido pra cacete. Quem é você Kim? Não sabe quem é Kim. KKKKKKK. Mas como a abertura foi legal, assim, claro que os árabes devem ter enfiado dinheiro até o cu do Morgan Freeman, né? Que porra, que até o tal. Porra! Você vê que o Morgan Freeman não fica nem em pé sozinho, mas já começa por ele. É. Cara, se você pesquisar bem, ele deve ter comprado o Morgan Freeman. Ele comprou o Morgan Freeman, a pessoa. mas já que a gente tá falando um pouco dessa questão do dinheiro, eu queria trazer algumas coisas. Isso aqui não é uma coisa legal de se falar, mas até eu brinco que assim, eu fiquei um pouco injuriado com a Copa sendo o Qatar. É, não sei se vocês têm muito, pesquisam muito sobre o mundo árabe, Giovanni, Gabriel, vocês têm alguma ideia, assim, do mundo árabe ou não? Só isso. Só, você, Giovanni, você tem alguma ideia, assim, do mundo muçulmano? Umas coisinhas. É, a gente sabe, assim, ó, pra vocês terem uma ideia, isso, se até o Gabriel que tá com vocês, eu tô pelo celular, né, mas se vocês dois quiserem abrir a internet pesquisar aí, cara. Sabe, assim, todo mundo sabe que a Copa, os jogos da Copa estão sendo realizados na parte da noite, né? Por questão do calor, né? Do Catar, né? Os estádios têm ar-condicionado. Né? Acho que bom, por causa dos horários, né? E por causa de acordar de noite para ver jogo. Exatamente. E tem uma outra questão também, porque a Copa está sendo no final do ano, porque é inverno lá para eles. Então é um pouquinho mais frio. Vocês têm noção de quantas pessoas morreram fazendo aqueles estádios? É uma coisa absurda, assim. Pelo que eu tava lendo, tem estimativa que vai até 8 mil, né? Mas é um pouco menos, mas é alarmante. Pelo que eu vi, 6.500, pelo que eu vi, números oficiais. Não, varia de 6.500 a 8 mil pessoas. E diz que lá, você, por exemplo, assim, ó, o Gabriel tá trabalhando lá. É o empregador que fala pro Gabriel a hora que ele tem que parar de trabalhar. Tipo, é uma coisa bizarra, assim, tipo, cara, literalmente o cara vai trabalhar até morrer. E questionar, e os caras quando questionados, quanto a isso, falam, não, morreu de ataque cardíaco. Exatamente. E é uma das coisas assim, que me deixou assim, bem injuriado. Por isso que quando eu vi aquilo, aquela coisa lá, eu fiquei muito puto. Cara, pô, colocar Morgan Freeman. Aí os caras não podem levar uma bandeira. Você viu o brasileiro que levou uma bandeira de Pernambuco? Eles acharam que era bandeira LGBT? Vocês chegaram a ver isso ou não? Isso na Copa? Vi. O cara levou a bandeira de Pernambuco. Tudo bem, que é um problema um pouco. Porque o cara foi levar a bandeira do estado. Mas tudo bem, foi levar a bandeira do estado. Não, mas aí é que. Então, é que quando a gente fala assim, ah, pô, cara levou a bandeira de Pernambuco, eles acharam que era bandeira LGBT. Pô, mas assim, ele também. É questionável. É meio complicado a gente esperar que o cara, o Catari lá, ele saiba qual que é a bandeira do Pernambuco, né? Eu acho que se a gente mostrar para muito brasileiro, também não vai saber. Mas isso demonstra algumas coisas. Porque, assim, o Brasil pegou a Copa do Mundo para trazer turismo, tá, beleza. Ah, a Rússia porque XYZ. Ah, a África do Sul porque ABC. A ideia do Catar com esse evento era o quê? A gente tem a visão de que o quê? Catar é só petróleo. É só petróleo? Não é só petróleo. Tem um conglomerado, então eles têm diversas empresas e afins, né? E aí, junto com o Paris Saint-Germain, que é outro investimento catari, eles queriam fazer isso para tentar melhorar a imagem do país. Então, tirar aquele estigma de os árabes autoritários, que fazem um monte de absurdo, aquelas coisas, né? E aí também para desenvolver o turismo na cidade, porque os caras têm uma cidade, o país, Catar, tem mais ou menos uns 3 milhões de habitantes ali. População catari mesmo, baixíssimo, né? A maioria da população mora em Doha. Doha é a capital. Então, assim, vamos arredondar, dos 3 milhões que tem morando no Catar, 2 milhões e meio moram em Doha. Daí dos outros 500 mil, a segunda cidade, eu não vou lembrar o nome aqui, mas ela tinha, vamos botar, tinha ali uns 500 mil habitantes, mais ou menos. 500 mil habitantes, mas pra gente pode dizer que é a cidade onde a gente mora, que não é a segunda maior do Paraná. Né? Então, assim, isso demonstra algumas coisas. Então, eles queriam trazer essa popularidade maior para a cidade, mas estão mostrando que realmente algumas coisas que a gente tinha de poderiam ser consideradas como preconceitos, mas na verdade algumas estão se provando, né? Como a gente viu a questão da bebida alcoólica, tá bom, ok, a gente vai falar em cultura, pô, essa cultura dos caras, a gente está no país dos caras, né? Você não vai poder ficar reclamando da cerveja, mas... Sim, com certeza. Quando a gente começa a falar, por exemplo, em questões de LGBT, que aí sim são questões sensíveis e que tem muita gente que sofre com isso, eles já começam a pegar a FIFA ameaçando punir times que fariam... LGBT. Exatamente. Não podia entrar com a braçadeira também, né? Se botando contra a homofobia, a FIFA ameaçou a punição. Então, assim, né, aquela coisa. Aí você vai um pouco mais à frente, a seleção da Bélgica teve que mudar o uniforme de treinamento, porque segundo o que foi considerado, que ele era muito colorido e poderia representar, mas tipo, não era LGBT o negócio. Era só o design do uniforme que era feio mesmo e era colorido. E os caras proibiram também. Essa questão da cerveja, claro, eu diria que é uma pontinha no iceberg, mas assim, comparada, como você falou, ao autoritarismo que é no Catar, que a gente tá acostumado, né, a ver, porque assim, ou você é shake ou você leva chibatada no lombo todo dia, né? É um país que é bem, claro, bem diferente do nosso, né? E quando a gente tá acostumado com essa liberdade, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, a gente vê uma coisa assim no Catar, para nós é um pouco assustador, é um pouco diferente, né? Mas assim, cara, eu vejo assim que, pô, depois que você vê aquela abertura da Copa e você vê ali que 6.500 pessoas, tipo, morreram fazendo aqueles estádios, tipo assim, é um pouco, eu achei um pouco frustrante, assim, né? Isso, né, a Copa, ela vai acontecer, muitas pessoas morreram e a Copa vai acontecer, tá acontecendo, né? E, mas assim, eu acho que falta, eu acho que ali na, eles poderiam ter, cara, sei lá, nomeado, falado, ó, morreram pessoas tentando fazer esses estádios. Eu acho que poderia ter um negócio para lembrar aquelas pessoas, não vai, assim, porque... Cara, não, né, não vai. Eu acho que... Porque... eu também acho que é um assunto muito delicado, cara, mas, assim, já, seria legal, eu acho. Eles não vão porque eles não vão admitir esse tipo de coisa. Porque sim, eles não querem. Eles já fizeram essa Copa do Mundo justamente que é para dar a ideia contrária do país deles, né? E aí que é a história. O cara que morreu para trabalhar lá, ele não era... não era cidadão catarí, ele era de algum país vizinho ali, Bangladesh, Índia, Paquistão, daqueles lugares. O cara ia lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, sim. E aí entrava em condição de ser uma escrava. Então, assim, sim, dane-se para eles isso, não importa. É. O que importa é que o evento tava lá e a galera ia se orgulhar. Então, assim, sim, inclusive, junto, eu acho isso até curioso, que eu vi pouquíssima gente falando. Teve o cantor do BTS lá, mas teve um outro cantor árabe também. Sim, cantou junto, né? E esse cantor árabe, ele é ativista dos direitos humanos. E, tipo, por que será que convidaram ele, né? Exatamente, é fazer aquele, o que a galera fala do greenwashing. Mas no final das contas, não é isso, e, tipo. E aí, algumas questões também ficaram expostas, porque assim, cara, se você teve 6.500 pessoas morrendo em 4 anos de construção, algumas coisas também ficaram à vista, porque assim, obviamente, eu não vou falar que isso aí é normal, porque é óbvio que não, né? Mas isso demonstra uma falta de planejamento, porque que outros momentos que esses 6.500 pessoas morreriam numa obra? Difícil a gente imaginar. E durante os primeiros dias que as pessoas estavam chegando no Catar, começaram a pipocar alguns vídeos, não sei se vocês acompanharam isso, sobre os alojamentos dos torcedores, e era tipo barraca. Era uma barraca com ventilador e só. Isso eu vi lá. $200 por noite. Isso, eu não tô me enganado, a cerveja lá é tipo uma lata de cerveja, tipo equivalente mais ou menos R$70, alguma coisa assim, tipo, um absurdo, né? É reais, né? Aí a gente não... reais, tipo assim, é a mesma coisa que falar, pô, lá vou comprar um McDonald's lá nos Estados Unidos, quanto que tá o McDonald's? Tá $5, dá R$380, sim, sim. Né? Tipo, aí a conversão que não existe, sim, né? E tinha, a galera tava reclamando que, pô, você chegava lá pra comprar cerveja, porque assim, a cerveja pode, né, que não pode dentro do estádio. Sim, sim. E aí, tipo, a cerveja tava quente, então assim, faltava estrutura, aí a galera mostrava lá, ligava a torneirinha, água sendo suja, os caras filmavam se a calçada lá da vila dos torcedores que não tinha sido terminado, os caras fazendo instalação elétrica, né? Então mostrou que algumas coisas... Mesmo com os caminhões de dinheiro que os caras botaram, não, eles não conseguiram organizar de um modo que desse tempo de finalizar. É, claro, como a gente comentou, né, a gente tá vendo uma Copa bem diferente, né, do que a gente estava esperando. Mas assim, claro, eu trouxe esses fatos aqui que eu acho que é importante a gente também comentar esse tipo de questão, assim, porque realmente a gente viu umas coisas muito diferentes, assim, algumas coisas, claro, que deixam a gente um pouco, me deixaram um pouco triste, ó, ver esses números aí, cara, não tem como não ficar triste vendo uma coisa dessa. Mas assim, né, a Copa tá acontecendo, né, e vamos sair um pouco desse clima mais tenso pra gente falar de voltar a falar dos jogos, né. Então tá, eu quero agora falar da Argentina. Ficou feliz, Giovanni? Se fudeu, se fuderam. Você ficou feliz, Gabriel? Não, eu se fudeu aqui porque eu fiquei triste. Olha, eu quero expressar minha solidariedade. Os Isso. irmãos. Peraí, não. Aí, ó, já vou dar dica pro editor, hein? Oi. Tem um vídeo na internet que é exatamente como eu tô me sentindo agora. É um cara lá que ele pega assim e fala: Ah, eu fico muito triste com uma notícia dessas. Eu fico muito triste com uma notícia dessas. Parece ele estourando um foguete assim. Tá. É isso aí, Eu mano. fico muito triste com isso. Ah, isso acho que é aquele. Eu acho que aquele que é aquele moreno do MBL, não é? Não, Que quer dizer, não solta. sei. Tem um que o cara fala isso que, tipo assim, era na época das eleições de 2020, ele pega, assim, acho que era Não, não, é do foi do Bruno rebaixamento do Covas. Cruzeiro. Ah, debaixamento do Cruzeiro. Ô galera, mas é uma grande perca pro futebol. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Muito triste. Porque o quê? O futebol fica desvalorizado. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Mas, cara, o que você achou que faltou pra Argentina, Gabriel, ganhar o jogo? Tafarel! Faltou o Tafarel. Faltou o Tafarel. Pô, vocês viram o Tafarel na transmissão? Foi Falou foda pra palavrão caralho. todo. O cara falou, ô, fala aquela frase clássica, saque é tua, porra! O Tafarel meteu ao vivaço, cara. Foi foda. Porra, o repórter ficou, pera aí, Tafarel. Não, saque é sua, porra! Do cara, o Tafarel picou a mula. Foi foda. Cara, Isso. e Ah, porque assim, a Argentina, é o né, máximo. em Copa é uma coisa, porque assim, Cara, uma incógnita, cara. Isso não regula, velho. é um time, eu não sei, às vezes parece que é um time que sente muito a pressão de Copa. E cara, vamos ser sinceros, eu não boto a Argentina aqui como um dos favoritos, mas, né, tem os meus motivos. Eu não acho que a Argentina é esse super time que pintam por aí. Óbvio, porra, Messi, né? Porra, Mas tá, fala que beleza. o Messi. Só que, É. tipo, você pega assim, pô, quem que joga junto com o Messi? O Di Maria. O Di Maria é bom, mas também já tá com seus 30 e poucos anos. Eu não sei se ele já tá no seu auge da forma física mais. Não. Aí, quem joga junto com os dois? Lautaro Martínez. Lautaro Martínez é bom? É bom. É melhor que o Gabriel Jesus, por exemplo? Não sei. Não. Talvez seja, mas se for, ele é muito também. Ah. E, cara, aí você vai olhando aquele meio de campo. Quem no meio de campo da Argentina é o cara pica aqui no nível do Casemiro? Quem que o cara pica no nível do Neymar que jogou no meio de campo? Ninguém, cara. Ah, beleza, tem o Messi, ok. O Messi, né? No Brasil tem o Neymar. Tá, e no nível do Paquetá, por exemplo, tem algum cara? Tem, mas, tipo. Se o Paquetá sair do Brasil, tem alguém pra repor na Argentina, quem que eu traria, né? E na defesa, quem que é o cara da defesa argentina? Quem que é o goleiro da Argentina? Não sabe. Então, assim, eu não acho que é um time tão forte assim. E, cara, é um time que sente psicologicamente, cara, tá pilhado por causa do Messi, que talvez possa ser a última Copa dele. Aí, assim, aí você vê o cara falando, ah, a gente poderia, isso é entrevista real, a gente poderia ter ganho de 5-0, o Di Maria da entrevista falando. Não quer dizer nada, eu poderia ser milionário e casar com uma atriz global, mas não sou. O Giovanni falou, né, cara? Eu confesso que eu gosto da seleção da Argentina, Giovanni, eu tenho até a camisa, cara. Ah, não. Ah, Eu não. tenho até a camisa, Pode cara. cortar, não, no meu programa Corta. eu não sei se Não, falei toma isso. no cu, pô. Seu Nutella do caralho. Toma no teu rabo, né, pô? Não, eu tenho desde 2010, eu tenho uma camisa da Argentina, ainda serve, grande, nossa, enorme a camisa. A minha do Brasil não serve direito em mim, mas a da Argentina serve certinho ainda em mim, Não, que cara. bom, que Escrito bom. Messi atrás. Não, que Mas eu vou bom, que gostar. bom. Taca fogo Não, nela, aproveita, aproveita e já taca fogo nela. Porra! não. Não. Ah, O Arge, a pô. gente se fode, os argentinos lá. É, filho da puta, é macaco do caralho, ah, se fuder. Não tomar no cu, né, pô? Você acha que eu vou ficar do lado de argentino? Ah, mas é por causa do... Ah, mas é futebol, né, cara? Eu sou fã da Exatamente. seleção, sou fã Vou da seleção da Argentina. falar uma coisa aqui. Poxa, que ruim. Espero que piore. Exatamente. Porra! Não, eu tô dizendo que eu torça pra Argentina. Eu torço, cara, a segunda, minha segunda seleção é a Argentina, mas a primeira é o Brasil. Ah, vai tomar. Pô, não tem negócio de segunda seleção. A seleção é o time reserva do Brasil, pô. Porra. O time reserva do Brasil. Não tem segunda seleção. Existe o quê? O seu time perdeu, seleção perdeu, você pega um pra escolher pra ganhar, é isso. Pega o normalmente o mais fraco. Normalmente o mais fraco. Ninguém acreditava que ia chegar lá, pô. Ou você chega na final e torce pra alguém. Você fala, ah, não quero que fulano ganhe, porque ganhe o outro. Pronto. Só pra você torcer pra alguém. Tá, mas é o meu segundo fulano é a Argentina. Ah, não, toma teu cu, cara. Ele que a Argentina ganha, cara. Porra. Não, pô, mas alegria pra aquele... Não, mas o jogador só, cara, eu gosto, cara. Pior que, cara, eu sou fã da seleção da Argentina. Pior que eu não tenho. Agora eu vou fazer protesto, pô. Tomara que a Argentina já perca o segundo jogo e já seja eliminada agora. Porra, espero que o México enfie no botão da Argentina, uns 3-0. Que isso, cara. Os caras têm raiva mesmo da Argentina. Tomara que o Chaves ressuscite e faça uns 3 gols. Que isso, cara. Ô, louco. Isso. Que o Chaves ressuscite mesmo. Claro. Ele cruze no escanteio e cabeceia pro gol. Igual ele faz no filme. Ah, é verdade. Tá certo, né? O Chaves, né, cara? Mas... Pô, a seleção da Argentina, cara, sei lá, eu cara, quando eu vi aquela seleção de 2014, eu achei, cara, eu achava lindo aquele futebol deles e me encantou, cara, igual o time de futebol, né? Que vai dizer que você também não ficou um pouco fã do Flamengo de 2019? Todo mundo ficou fã, cara. Ah, Giovanni, todo mundo ficou fã daquele Flamengo. Fã. Não, fã. Não, assim, falar que os caras não têm elenco é uma coisa. Eu admito que os caras jogavam bem, mas porra, ser fã é outra coisa. É, não, uma coisa é falar, não, o Flamengo não tem elenco. Não, é clubismo, pô. O elenco fixo do Flamengo é foda, o reserva é foda, beleza. Isso é padrão. Mas, pô, cada um tem seu time, porra. Daí é fã, não dá pra falar que é. Tá certo, então. Mas, cara, falando agora, você comentou do jogo da Argentina, né, cara? É, a Argentina... Se fuder, eu vou falar isso muito tempo. Eu vou falar isso muito tempo, cara. Pô, eu fiquei tão feliz, cara. A gente soltou na empresa, ainda bem que o chefe não desceu. Mas nós gritamos um puta que pariu, se fuderam tão alto, cara. Porra, eu batia na mesa, eu quase comprei uma champanhe. Mas vocês estão assistindo jogos, Gabriel, lá? Metemos no radinho, caixinha de som da JBL. Ah, entendi. Rádio Bandeirantes, transmitindo. Vou botar no Globo. Eu não pude assistir muitos jogos por causa da minha cirurgia do meu olho, né? Então ainda tô me recuperando, assisti só embaçado na TV. Eu só vi que o Galvão tava feliz na vida, o Galvão ficou feliz. Ué? O Galvão saiu comemorando lá, cara. Quando eu vi o resultado lá, já me veio o Cauê Moura fazer aquele batuquinho. Se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, o problema é seu. Opa, eu queria comentar de outra seleção também, que hoje também não trouxe muita... Ficou ali no meio patamar, que foi o Uruguai, né, cara? Uruguai vai ter que torcer pro Uruguai também. Não, pô, não disse isso. Não, vai vir, Uruguai, lá não. Vai torce pro Uruguai. Não, eu não disse não. Certeza, eu queria comentar certeza. Que o Uruguai também... torce pra Argentina e pro Uruguai. Dois azuis. Seu vagabundo. Oxe, cara. O Uruguai também decepcionou, cara. Também não empatou com a Coreia do Sul, né? Vou falar Coreia do Norte, mas Coreia do Sul. Mas, cara... Também, o que você achou do jogo, Giovanni? Você achou que faltou ali pro Uruguai? Cara, faltou futebol. É que sim, uma coisa que a gente tem que entender. O Uruguai, ele já não é mais a mesma seleção que a gente viu lá em 2010, que foi em quarto lugar. O Uruguai é uma seleção... Diego Forlán, né? É, o time era foda. O Uruguai, ele teve um hiato muito grande mesmo. De quando ele era uma das principais seleções do mundo e depois... Foi decaindo, a ponto que nem... Tinha uma época que nem disputava a Copa do Mundo mais. E voltou recente, mas... Você vê que a base do time uruguaio, ele tá envelhecendo muito. Já não é mais a mesma... Não é mais aquela mesma seleção imponente que foi. Então, é um time que... Ok, a gente achava que ia ganhar da Coreia do Sul, achava, mas, cara... É difícil a gente querer botar o Uruguai tão acima da Coreia do Sul. Porque, cara, obviamente, deixa eu frisar novamente. Eu não tô falando aqui que o Uruguai e a Coreia do Sul estão no mesmo patamar, não. Só que eu não acho que o Uruguai sobra em relação à Coreia do Sul. E foi demonstrado hoje que realmente é esse o caso. É, a gente realmente viu ali, né, um jogo ali bem equilibrado, né, claro, teve mais, o Uruguai teve chances claras de abrir o placar, né, mas acabou ficando no 0-0. E essa Copa do Mundo, um detalhe que eu queria falar, é que é uma Copa do Mundo que tá tendo muito acréscimo, né, cara, que é isso, 20 minutos de acréscimo, 14, 15 minutos, que porra é essa, cara, que é isso, cara, eu fiquei assim, tipo, puta que pariu, cara, 7 minutos de acréscimo, o que você tá achando disso daí, Gabriel, ter muito acréscimo? Cara, esse não teve nem tanto, cara. Pra quem tá acompanhando desde o começo, pô, teve jogo aí, o cara... Porra, no primeiro minutos. Tempo, 10 minutos. Segundo tempo, 12. Falei, caralho, meu irmão. Porra, daí não... Bicho, não tem... Sim. Não os tem... Cara, tem umas seleções que basicamente jogaram 3 tempos. Cara, não... Porra, o nego vai chegar destruído nos próximos jogos, cara. É quatro dias de folga entre os jogos, cara. Sim. Pô, meu amigo, não tem... Cara, não tem seleção que aguenta, cara. Imagina o técnico vendo essa porra. Ah, vai 12 minutos. Porra, o técnico mata o juiz, cara. Você tá maluco, porra? Mas... Não aguenta, não. É, cara, eu acho que tá muito Passou. Exagerado. Eu vou dizer um negócio, antes que acabe. Vou dizer um negócio. Eu só vou citar aqui os jogos. Eu quero ver a opinião de todos da mesa. Quanto você acha que vai dar? Cada um dos jogos. Quem é a sua aposta? Porque vamos reunir de novo na segunda-feira, né? Dia 28, pro próximo jogo do Brazilian. Então temos mais uma rodada de jogos começando amanhã. Então, já vai começar com o País de Gales e Irã, 7 horas da manhã. Quem você acha que leva aí, Giovanni? Cara, País de Gales e Irã. É, certeza que é País de Gales, eu acho muito difícil do Irã conseguir. Cara, matou com os Estados Unidos, né? Não vamos. É porque assim, País de Gales. Só tem o Bale. E o Bale não tá essas Bale. Coisas. A gente vai fazer uma... Vamos imaginar uma tier list aqui. Uhum. O País de Gales, ele tá no mesmo nível do Irã? Não, ele tá um pouquinho acima. Pouquinho. Ele tá acima dos Estados Unidos? Bem pouquinho mesmo. Tá acima do Canadá? Bem pouquinho. Pouquinho. Chega no nível da Sérvia, por exemplo, que você tava conversando? Não, não chega. Não, não chega. Tá Sérvia... bem abaixo. Porra, a Sérvia atropelava o País de Gales, cara. Porra. É, então, cara, é difícil de falar, mas acho que daria, sei lá, 1-0 pro País de Gales. Mas é, beleza. Henrique. 3-0, 3-0 País de Gales. 3-0 País de Gales, beleza. 3 do Bale. Não, eu acho que o Irã tá muito abaixo, né? Eu acho que o País de Gales consegue ganhar tranquilo esse jogo. Eu acredito, né? Claro, pode acontecer, né? Ok, próximo jogo da rodada do Grupo B, Inglaterra, que meteu 6, né, o Irã, e os Estados Unidos, que empatou com o País de Gales, 4 horas da tarde. Cara, coitado dos Estados Unidos. É, cara. Os Estados Unidos vai tomar um, meu amigo, cara, é aquela velha 5 história. Aí no mínimo. Se você usa o termo soccer, você não joga futebol. Exatamente, gostei. Então, assim, cara, eu vou falar. Eu acho que vai ser outro atropelo. Vai fazer 6? Não, mas, cara, uns 3 acho que vai. Uns 3-4. E se meter 4, pra mim deslancha pra 5. Porque aquele negócio, quem meteu 4, o quinto é brincadeira. Pô, passa boiado. É, aquele negócio, né? Henrique. Inglaterra e Estados Unidos, 2-1 pra Inglaterra. Porra? É, tá. Eu acho que os Estados Unidos não vai ser. Os Estados Unidos vai ser um pouco osso duro de ruim. Mas a Inglaterra. Me fala um jogador dos Estados Unidos. Michael, cara, deve ter um Michael. Deve ter um Michael. Michael. É, sempre tem um Michael. Eu acho que vai dar 2-1. Eu não acho que os Estados Unidos assim seja uma seleção que o cara vai. Eles vão pegar a piroca e vão enfiar na goela dos caras, cara, e vão bater, esfregar neles. Eu não, acho que não. Eu, pra mim, eu não. Acho que, os Estados eu Unidos acho que não é nem seleção, cara. Não é seleção, mas eu acho que... Até uns 10 anos atrás não tinha nem futebol profissional. Eu acho que vai dar 2-1, mas vai ser aquele jogo que a Inglaterra vai perder bastante gol, vai chutar pra fora e vai dar 2-1. Tá, vai ser um jogo treino pra Inglaterra. Vai ser um jogo treino, mas eu acho que vai ser 2-1. Beleza. No grupo... Ah, caralho. Ai, que tristeza. Qatar e Senegal. Meu Deus do céu, que jogo horroroso. E um Senegal, inclusive, que vai estar sem uma. Cara, o Senegal vai moer. Sim. O Qatar. Cara, vai moer, né? Vai moer do mesmo jeito, mas, porra, se tivesse o Mané, cara, o Qatar ia tomar ali uns 8 gols, cara. Ah, se tivesse o Mané tivesse em campo, cara, eu acho, caralho, que ele virou o maior artilheiro de Copas de todas as Copas. Ele tem quantos gols em Copa? Nenhum, ele fazia uns 15 naquele jogo ali mesmo. Cara, puta que pariu, cara. Cara, Senegal vai ganhar. Eu não posso nem falar quantos gols, cara. Porque pode ser 10 gols. Eu vou chutar uns 3 também, cara. Eu vou chutar 2. 2-0. Eu acho que vai ser 2-0. 2-0. Mas, porra, mas... Cara, o que você tá querendo da vida, velho? Pô, por que eu posso discordar do tua? Acho que vai ser 2-0. Não, acho que vai faltar o 3. Vai ficar ali pra fazer, mas não vai fazer o terceiro. Cara, pra mim vai ser um 3-1 só pro Qatar pelo menos ter um golzinho nessa Copa. 3-1. 3-1, você tá sendo otimista, hein? É, eu tô sendo otimista. Otimista. Eu tô falando 3-1 porque o cara tem um gol ali, pelo menos. Por todo dia que aqueles shake gastaram pra comprar. Cara, você vai ver, tem muitos times aí que já disputaram 2, 3 Copas do Mundo e não conseguiram esse não gol. Não conseguiram ainda com esse gol. Então, eu tô só tentando ajudar o Qatar. Grupo A. Esses caras já jogaram Holanda e Equador. Cara, esse jogo eu quero ver. A Holanda não tá um super time. Nem o Equador. Tem alguns. Ah, mas o Equador é o Equador, né? É. A Holanda, ela teve uma renovação legal do time deles, mas. Eu não vejo como uma super seleção. Mas óbvio, vai ganhar fácil do Equador. Eu vou chutar uns 2-0. Também. Meu chute fica nisso. É, eu já acho que vai dar zebra. Eu já acho que vai dar zebra. Eu vou colocar 1-0 Equador. 1-0 Equador? É, vou apostar no Equador. A Arábia Saudita ganha da Argentina. Pode acontecer do Equador ganhar da Holanda. Eu não achei que a Holanda é um time meio mediano aí. Não vi muita coisa, não, desse time da Holanda. Mas vamos lá. Qual que é o próximo, Gabriel? Grupo D. Já viramos, então, Tunísia e Austrália. Puta que pariu, isso aí. Vai doer. Esse é foda. Esse jogo vai ser no sábado, às 7 horas da manhã. Então, quem quer ver massacre, acorda cedo. Não, esse é um jogo que, cara, eu acho um absurdo esse jogo ser 7 da manhã, porque vai ser impossível assistir ser sóbrio. Não tá. Eu quero conhecer a Creuza que vai me acordar às 6h30 pra ver esse jogo no sábado. Inclusive, eu já vou falar aqui que eu acho que vai rolar um 0-0 nesse jogo. Cara, aí vai ser um jogo tristíssimo, cara. Cara, vai ser a competição de quem é pior, cara. Porque o joguinho xoxo. Cara, eu boto 0-0, cara. Eu também fico com o Gabriel, 0-0. Cara, eu não consigo ver ninguém fazendo gol nesse jogo, sério. Eu vou acordar às 8h e pouco, eu vou olhar. Tá quanto? 0-0? Ah, sabia. Cara, ok, 0-0 também, Giovanni? 0-0, mano, então 0-0. 0-0? Beleza. Grupo D, o próximo jogo, às 13h, França e Dinamarca. Esse já é um jogo mais complicadinho. Esse é um jogo que eu queria ver, porque eu gostei da... A Dinamarca jogou contra a Tunísia, né? É. Jogou Dinamarca e Tunísia. Eu gostei do jogo da Dinamarca. 0-0. Mas gostei. Sim, a Dinamarca é uma seleção que a gente não tem muito conhecimento, ela não é tão tradicional assim, mas é um time forte. Sim, né? Eu gostei que eles é um time unido, que eu falo, né? Um time que conciso, pelo menos falar, é um time. Não é igual o Irã, pô, que parece um monte de criança correndo de um lado pro outro. Eu vi um time ali na Dinamarca. Exatamente. Cara, é um time que funciona. Cara, eu jogo um 3-2 aí. Eu também vou na tua opinião, Gabriel. 3-2. Vou ficar contigo aí. Eu ainda... A França, igual eu vi hoje, Portugal e Senegal. Foi Senegal, né? Portugal e Senegal. Não foi Gana? Gana. Foi Gana. Portugal e Gana. É todas as mesmas bandeiras, eu confundo. Portugal e Gana. Então, cara, 3-2 ali, pra mim é o que vai ficar. Giovanni? Cara, eu falaria nos 2-1, França. 2-1, França. É como se fosse o nosso, só que eu ainda acho que vai ter mais gol. Então... Grupo C, rodada 2, dia 26 também, sábado, às 10 horas da manhã, temos Polônia e a nossa grande amiga, irmã, parceira, Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai garantir a classificação desse puta, jogo. Puta, o que se ganhasse ia ser foda. Eu acho que vai dar 1-0 pra Polônia. Ah, pensei que o cara já ia falar que ia dar 1-0 pra Arábia Saudita. Ué, não, 1-0 pra Polônia, eu acho que refresca em minha memória, Polônia e México deu quanto? Deu 0-0. 0-0. Isso. É, cara, não foi um jogão. A Polônia é um time que, assim, tem o Lewandowski. Pô, é o cara que foi 2 vezes melhor do mundo da FIFA, né, recentemente. Então, puto de um jogador, mas... Um jogador só não faz verão, né? É, o time da Polônia em si, como um todo, ele ainda é um pouquinho frágil. Mas, cara, é a Arábia Saudita. Então, assim, duas bolas do Lewandowski pode acabar o jogo. Então, eu acho que vai dar uns 2-0. 2-0 Polônia? É o que eu acho também. Polônia. 2-0. Henrique? Oi? 1-0 pra Polônia. 1-0 pra Polônia, ok. Desculpa, Arábia, eu te considero pra caralho, mas não dá, não. Não, dessa não vai dar. Eu queria que você ganhasse, claro. Mas... Ah, vai, vamos ser sinceros, que a gente usou e tal, mas, cara... Própria contra a Argentina, não era? Já foi ponto fora da curva, né? É, já foi. Já deu a cagada da Copa, então... Não vai cair outro 20, não. Pode ficar tranquilo. Ele é. Agora vem o time aí do host. Não é meu time, não. Ó, pra você, o time do host. A seleção do host. Não é seleção do host, não. Contra o México às 4 horas da tarde. Esse jogo eu estarei ocupando com uma cerveja na mão e amendoim, torcendo muito contra o time do host. 3-1 pro México. O México vai ganhar. Você só tá fazendo média, seu filho da puta. Não tô fazendo média. Vai que você, tá fazendo de dedo México cruzado. Vai ganhar. O México é mais time, cara. O México é mais time. Confia. 3-1 pro México. Cara, eu quero muito um 3-0. Muito. Eu não vou dar 3-1, falando... cara. Esse meu eu que está falando agora não é um eu que está pensando em futebol time. É o meu eu contra a Argentina. Então, 3-0. Você, Jogou. Cara, eu vou ser um pouquinho mais conservador. O México... É uma seleção ok no máximo, ela não é uma seleção forte. Com um goleiro que vem a cada 4 anos, que aquele filho da puta, eu não sei, eles congelam aquele cara em criogênio, só pode, cara. Cada 4 anos tá aí, velho. Então, assim, eu não acho que o México não vai sobrar em campo, impossível isso acontecer. E eu acho que é a mesma coisa pra Argentina. Não vai sobrar, mas porque, como eu falei, eu já previ que os caras iam perder um jogo. E eu acho que os caras vão perder, vão empatar o próximo, já tô aqui falando, acho que vai dar 1-1. Esse jogo. Uhum. Canadá, o México vai fazer primeiro, daí a Argentina vai empatar. E aí os caras vão pro próximo jogo completamente pilhado pra tentar buscar a classificação na base da canelada. Eles vão conseguir, tipo, num milagre e vai tomar uma sacolada nas oitavas. Nas oitavas. O que é bonito também. Eu queria que o México, a Argentina caísse na fase de grupos, mas. Eu tenho fé. Tá. Grupo E. Dia 27, domingo, às 7 horas da manhã. Outro masoquista aí, Japão e Costa Rica. Pô, cara, coitado. Cara, pior que assim, a gente brinca e tal, mas até que o Japão, ele tem um time certinho. Meu amigo, o goleiro do Japão, puta que pariu, cara. Cada bola que aquele filho da puta defendeu foi foda. Eu não vou tirar o mérito do Dani, não, cara. Posso fazer aquela piadinha também? Vai. Pô, Naruto também jogando no ataque junto com o Goku, cara. Porra. É do caralho. Negócio, eu queria falar uma coisa, esse japonês safado, certeza que eles trocaram os 11 jogadores depois do intervalo. Ninguém percebeu. Certeza, trocaram. Cara, o Japão é um time que, assim, a gente não conhece muito a maioria dos jogadores, mas eles têm um time certinho, tá acertado. Cara, eu acho que eles podem ganhar na Costa Rica, sim. Não de um monte de gol, igual foi contra a Espanha, mas acho que rola um 1-0 ali. Cara, pra mim rola um 2-0. Pelo time do Japão, um 2-0. Host. Eu, 3-0 Japão. 3-0 Japão. Temos agora o jogo que, meu amigo, Espanha e Alemanha às 4 horas da tarde. Esse jogo é jogo de emoção isso aqui, bicho. Porque a Alemanha já tá com o ânus na mão. É o jogo da vida da Alemanha. É o jogo, meu amigo, esse jogo eu estarei secando também a Alemanha, tá? Foi mal aí. Que isso, cara? Nossa. Estarei secando. Muito. Pô, meu amigo. Pô, mas é que você torce pra Alemanha também. Cara, eu tenho descendência alemã. Ah, cara. Lá vai. E o Rossi torce pra Argentina, o Rossi torce pra Alemanha, torce pra Uruguai. Não, mas da seleção europeia, qual que você mais gosta? Eu gosto nenhuma, eu sou brasileiro. Porra, mas tem uma seleção europeia que você se apega, mas a minha pode ser. Cadê? Fio chucrute no cu, porra. A Alemanha vai pegar a seleção europeia. Cara, meu amigo. Os caras não têm descendência, Oscar. Meu amigo, meu bisavô é alemão. Não. Era meu irmão, meu parceiro. Então, mesmo assim, foda-se. Eu acho que vai, a Espanha vai ganhar de 2-1, vai dar a Espanha. Meu amigo, a Espanha, ela vem de 7-0. Não, vai dar 2-1. Mas vai dar 2-1, mas também a Alemanha, cara, vai levar um saco de pancada, né? Não, mas, eu sei, mas cara, mas você entende que quando um cara já vem tranquilo, ele já vem com nível de superioridade porque o outro time já tá vindo na porra louca. Enquanto um vai jogar aqui, porra, Pá, tranquilo, vou conservar um jogador ali ou outro. A Espanha pode fazer isso agora. O Giovani vai concordar. Eles podem conservar um jogador para as oitavas. Pô, vamos conservar um cara ali. Porra, na verdade, eu vou concordar com o Henrique. Ah! Dessa vez eu sou obrigado a concordar com o host. Aí, ó. 2-1, não, cara, não é também bem assim. Eu acredito que sim, vai... claro, é a opinião. Não, não, eu não tô falando de saco de pancada. Eu não tô falando que vai ser saco de pancada, mas eu tô falando. Você acha que vai vencer por mais um gol, isso? Você acha que vai vencer por mais um gol? Por mais de um gol. Eu não tô falando 5-0, 4-0. Tô falando uns 2-0. Uns 2-1, 2-0. É o que eu acho que vai acontecer. É, eu coloquei 2-1. 2-1, por quê? A Alemanha, pra mim, vai meter um gol. Isso ela vai. Com certeza. Porque ela vai com a pica na mão. E um gol, aquele negócio, na raça, a gente sabe que um gol sai. Mas pra mim, a Espanha vai conseguir reverter esse placar e fazer 2-1. Porque eu acho que a Alemanha já vai vir com nervosismo, cara. Igual o Giovanni falou que a Argentina vai passar dando canelada, cara. É a mesma coisa com a Alemanha. A gente não pode falar da Alemanha como se fosse um time desestruturado. Ele não é. Só que é um time que tá passando por renovação. Então, assim, aquela Alemanha do 7-1, ela não existe mais. Não tem mais aquela galera. Os caras já estão ficando velhos. O último respiro daquela Alemanha do 7-1 morreu em 2018. Então é um time novo. Morreu na fase de grupos. Morreu na fase de grupos, exatamente. Morreu lá. E aí depende, assim, como é que os caras vão lidar. Olha, a Espanha já é um time europeu, então, assim, como é que eu posso dizer? Algum conhecimento deles eles já têm. Então, assim, não vai ser uma equipe nova pra eles. Então, eu imagino que vai dar um 2-1 também, algo parecido. Cara, pra Espanha e Alemanha, acho que vai ficar só pra 2026 mesmo, hein? É o que eu tô achando. Estados Unidos é a próxima Copa da Alemanha, que lá vai ter mais 4 anos pra renovar esse time. Aí eu acho que, inclusive, nesse panorama, que a Alemanha ela chega forte de novo, que eles já tem um time não só renovado, mas um time também já mais experiente, mais cascudo. Então... Beleza. É, grupo F. O último jogo do grupo F dessa segunda rodada vai ser com Bélgica e Marrocos. É. Veja bem. Cara, eu não sei, cara. Vou falar a real. Porque a Bélgica pinou pro Canadá. Era pra ser. Era pra ser um Canadá. É. Não foi. Não foi. Então. Foi o contrário, inclusive. É. Foi difícil. Com um gol duvidoso e um pênalti perdido. Era pra ter sido um empate. Mas, cara, eu acho que vai dar tipo, uns 3-0 pra Bélgica ainda assim, porque... Eles vão acordar, né? Acho que agora... Vai ser, sei lá, sai um golzinho aqui, sai outro ali, vai ser um terceiro no final, tipo, vai ser um negócio assim. Cara, pra mim vai ser que eu acho que a Bélgica vai ser uma super seleção, mas... É. Cara, pra mim vai ser uns 3 gols da Bélgica, 2 normais na sequência do jogo e ainda uma falta ainda que o Marrocos vai meter em cima da Bélgica. Bom, eu acho que vai ser... E, cara, 2-0 pra Bélgica. Ok. Não, 2-0, 3-0, normal. É que agora eu acho ela vai... Ela vai atrás do osso, né? Porque ela cagou, né? Sim. Se é feito um só, precisa, né? Precisa ir atrás do osso. Ela precisa desse osso. Ela não tá igual uma Espanha, porra, com 7 gols já de saldo, né? Ok. Sim. Croácia e Canadá. É outro que vai doer. Mas, nulo, cara... Nulo, não sei. Não tem nem ideia. Esse é um jogo que, assim, se a gente levar em consideração o Canadá do último jogo, ele foi um time que foi bem. E o Canadá é relativamente mais fraco que a Croácia. Mas a Croácia também ela é relativamente mais fraca que a Bélgica, né? Exatamente. Tanto que quando a gente fala em... Lembra da Copa de 2018? Muita gente pode falar que a final de verdade da Copa foi a semifinal entre França e Bélgica. Uhum. Mas, cara, eu acho que vai ser um 0-0, hein? Vou ser sincero. Vai ser mais um jogo democrático. Chato pra cara, eu tenho certeza, cara. Vai ser 0-0. Host? Cara, eu acho que o Canadá vai ganhar 1-0. Eu vou apostar na zebra. Ok. Grupo G, nosso grupo. Grupo G de Gimito. Grupo G de Gimito, receba. G de Gimito. Camarões e Sérvia. Ai, cara. Cara, Desculpa, não dá, cara, mano, assim, a gente pode ver, as seleções africanas, elas têm os momentos delas, e normalmente é sempre uma seleção. Não são todas. Cara, o Camarões já teve um momento de ser a seleção principal africana, mas tá. Não, certo. Não é mais. Pelo que a gente viu da Sérvia, beleza, não bateu o Brasil, mas porra, Camarões não vai aguentar não, cara. Você consegue fazer uns 2-0 no Camarões 3. É, eu meto uns 3-0, cara. 3-0 em cima do Camarões. Eu vou falar 3-1 pra Sérvia. Ok. Host? 3-1 pra Sérvia também. Ok. Agora o jogo do nosso Brasilian. Uma hora da tarde, no dia 28. Brasil e Suíça. E já dizendo que o Neymar está realmente sofreu uma lesão. Uma entorse. Saiu caminhando, mancando, chorando, infelizmente, né? Do campo. Então, a gente não tem a certeza da presença dele no próximo jogo. Pode ser que o Tite segure ele para ele se melhorar para aí uma terceiro jogo da fase de grupos, umas oitavas. Ou, se for uma recuperação milagrosa, ele tá aí jogando no próximo jogo. Porém, aqui é um chute. Eu acho que o Brasil vai meter uns 3-0 aí. Cara, a Suíça é chata de jogar, hein? A Suíça é um time que é muito forte na defesa. Então, exatamente. Eu imagino tomando vários gols. Cara, eu vou falar que acho que vai ser 1-0 pro Brasil. Também coloco 1-0. Também não coloco 1-0 pro Brasil. Se você olhar o histórico, cara, o Brasil até, acho que depois que ele ganhou a Copa das Confederações, o primeiro amistoso depois eles perderam pra Suíça. É, a Suíça sempre é um time que se defende muito bem. Cara, é um time complicado se jogar a Suíça. Eu não sei o que tem, assim, mas chato. Eu também coloco. É um time chato, é um time enjoado. Então eu colocaria inclusive, você pode ter certeza que algum comentarista ou o próprio Galvão Bueno vai falar do tal do ferrolho suíço. Exatamente, vai falar dessa porra. E Suíça o Suíça é o tipo de time que eu não gosto de ver jogar porque é chato. Assim, beleza, é a tática do cara, beleza, é a tática dos caras, mas. Porra, jogo retrancado é uma merda, cara. Não tem emoção, não tem nada. Então, quando tem Brasil e Argentina e Alemanha, que é negócio. Eu jogo pelo coração, eu não jogo pela razão. Então eu quero 3-0, igual eu quero 3-0 no cu da Argentina. Vai mal, querer host. A gente quer, né? Mas... É, agora eu quero. Desculpa aí, host, mas eu quero. Acreditar esse é o time, mas... é outro ponto. É, Grupo H, o último jogo da segunda rodada dos jogos, começando às 10 horas da manhã com, Coreia do Sul e Gana. Isso vai ser uma foda também. 1-0 pra Coreia do Sul. Sem sacanagem, 0-0. Eu não vejo gol aí, cara. Eu vejo um time que... Eu vejo uma balança igual, cara. Ninguém vai meter gol aí não, cara. No time da Coreia do Sul tem o Son, que é um jogador que pode acabar desequilibrando, mas, cara, a Coreia do Sul também não é tão forte assim. Então, se o time de Gana ele conseguir se impor fisicamente do outro lado, vai ter tudo pra rolar um 0-0. O último jogo. Já falou, host? Você falou 0-0, né? 0-0, isso. Eu só vou trocar de telefone aqui só um minutinho. Pode continuar aí que eu já só você dar call, eu já entro de novo. Tranquilo. Vou pegar o meu outro iPhone. Meu outro iPhone, babaca. É, o último jogo da rodada H, da rodada 2 do grupo H, é Portugal e Uruguai. Cara, esse eu acho que já vai dar um joguinho um pouquinho melhor. Eu ia falar, esse pelo menos é 4 horas da tarde, aquele jogo legal de ligar a TV e ver. Graças a Deus. Porque, porra, vai ter dois jogos pra ver nesse dia. Porque eu tô vendo aqui, Brasil a 1 hora da tarde, acabou o Brasil, eu posso ver Portugal e Uruguai. Aqui de manhã, meu amigo, Camarões serve, Coreia do Sul e Gana, de manhã eu só deixo a TV ligada pra ouvir, não vou nem olhar. Só ruído branco. É só, às vezes deixa no celular tocando ali no Casimiro. o Casimiro tá transmitindo, deixa ali, né? Na Transamérica rodando o radiozinho, saiu o gol, não saiu, foda-se. Cara, Portugal, mesmo tendo ganhado de Gana, penou. E Uruguai cagou pra Coreia. Então, ele penou e não ganhou, inclusive. E não ganhou. Portugal, mesmo penando, ganhou. E Uruguai penou e perdeu. Cara, eu meteria uns 2-1 nesse jogo aí, Portugal e Uruguai. Cara, Só Portugal, só saber. Portugal 2, Uruguai 1. Cara. Eu ainda tô dando esse golzinho pro Uruguai. Eu teria falado 2-0. É porque, assim, vai depender de várias coisas. Por exemplo, o Arrascaeta vai jogar nesse jogo. Ele ficou no banco, né? Ele ficou no banco do último jogo, inclusive. O Arrascaeta, ele tem esse problema. Ele é um jogador que ele só joga com a bola, né? Uhum. E aí ele pode faltar fisicamente para outra função. Então, cara, se o Arrascaeta entra, eu acredito que vai dar uns... Cara, eu acho que daria uns 2-0 com... para Portugal. Se o Arrascaeta não jogar... Cara, eu acho que dá pra jogar uns... Vou fechar em 2-0, então. Acho que é um resultado justo. 2-0? É isso aí. 2-0. Host? 1-0 Portugal. 1-0 Portugal. Ok. Hoje então, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Então só vou passando aqui por cima dos grupos para nós vermos quem está nas posições. Holanda e Equador, primeiro e segundo lugar, estão empatados no grupo A. Senegal e Catar... juntos, empatados, derrotados. Terceiro e quarto lugar. Desculpe. Grupo B. Inglaterra em primeiro lugar, disparada na frente. E País de Gales em segundo lugar. Estados Unidos não pontuou. Está junto com o País de Gales. Está empatado. Acho que só País de Gales. País de Gales e Estados Unidos empatados. Então, temos uma briga aqui. Irã, né? Peço perdão. Já foi, né, garoto? Vai me desculpar, mas... Vai me desculpar, porém você vai ser saco de pancada pra nego pegar ponto. Desculpa. Grupo C. Arábia. Arábia. É a musiquinha do... Qual que é o... Do Aladim, não é Aladim, pô? A noite da Arábia. E o dia também. É isso aí. Arábia com... em primeiro lugar, Polônia e México empatados em segundo, e Argentina em último. Amém. Continue assim. Grupo D, temos França em primeiro lugar, Tunísia e Dinamarca estão empatados, estão brigando pela segunda posição, e Austrália em último lugar com menos 3. Ok. Grupo E, Espanha. Espanha está fazendo o mesmo papel da Inglaterra, está tranquila, está lá em cima na tabela, em primeiro. Japão está em segundo lugar, Alemanha está em terceiro lugar, e Costa Rica, está dando uma de Irã, está em último lugar lá, tristinha. Não tem nem, né, também, como eu disse, saco de pancada para outros times pegar ponto. Cara, e pior que uma coisa que a gente pode dizer... É sobre esse grupo, que ele teoricamente era para ser o grupo da morte. Exatamente. Eu acho que é mesmo, porque... Porra, Alemanha... É o mais nivelado ali. Uhum. Como a Espanha pegou uma situação confortável nesse grupo agora. Pelo primeiro jogo. Ela conseguiu... O que fez é mais... um saldo de gol ali, show de bola. Então, assim... 7 gols, né? Mesmo, vamos supor que a Espanha perca... Pra Alemanha e ganha o último jogo, os caras provavelmente vão ficar em primeiro porque é o saldo de gols. Exatamente. E como muitos jogadores profissionais, e até jogadores que venceram a Copa, falam, o primeiro jogo é o mais importante. Se é tu o que consegue. Vai ditar, é o que vai ditar a moral do time. Se você sai ganhando o primeiro jogo, nem que seja somente por 1-0, você já tem um estado de calma. Você fala, beleza, ganhamos um jogo. Precisa de 3 de 6, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, a Argentina, se ela quiser passar em primeiro, para não ter o risco de pegar uma seleção de ponta já nas oitavas, vai precisar de 6 de 6, né? Então, exatamente. É uma situação completamente diferente. E a Argentina ainda cagou no pau, porque teve empate. Porque deu Polônia sorte, e México, que era para estar pior ainda. A Argentina era para estar bem pior, porque Polônia e México fizeram questão de ajudar eles. A Arábia fez o milagre, a Polônia e o México não... Pá, não ajudar. Mas fica tranquilo, se tudo der certo, o México vai cometer o crime. México, vá, meu amigo, eu já tô passando dinheiro lá pra conta bancária lá dos caras. Grupo F, temos Bélgica em primeiro lugar, tranquila, Croácia e Marrocos empatados brigando pela segunda posição, e Canadá também, menos um pontinho ali na quarta posição. Esse grupo foi o grupo que teve somente 1-0 e empates em 0-0. Não teve nada de muito emocionante, nem muito triste. Chegamos no grupo do Gimito, grupo G. Brasil, 2-0. Brasil, 2-0. Tem um saldo bonito de gols, 3 pontos. Suíça também na segunda posição, fez 1-0, também 3 pontos. Camarões em terceiro, com menos 1. E Sérvia, com a derrota para o Brasil, menos 2. Então temos aqui um grupo bem formado, como a gente e o Giovanni tinha conversado, né? Brasil e Suíça eram as nossas opções, se não me engano, para manter nesse grupo. Se eu não me engano. E, inclusive, até lembro que eu falei que eu acho que a Suíça ia ter uma vitória e 2 empates, né? Mas... Exatamente. Ainda, quando acabar os últimos jogos da fase de grupos, eu vou mandar pro Henrique a imagem do que a gente fez e a gente vai comentar para ver o que a gente acertou, o que errou da fase de grupos. E grupo H, que é o último grupo, Portugal, saldo, fez 3 gols, mas também foi um 3-2, mas ganhou seus 3 pontinhos, está em primeiro lugar. A Coreia está junto com o Uruguai empatada. Então o Uruguai não está numa situação agradável, pois empatou com a Coreia, então estão aí uma briga pelo segundo lugar. E Gana, como perdeu, está em um, mesmo assim, tendo feito 2 gols, tá com um negativo, tá em quarto lugar, ou um terceiro aí, se você pensar, né, o que pode acontecer. Essa é o giro dos grupos até o fim da segunda rodada. O próximo será na segunda-feira que vem. Legal, legal. Vamos lá, Gabriel, é segunda-feira, e qual que o Brasil e Camarões é que dia? Brasil e Camarões será realizado na segunda-feira, exatamente a 1 PM, horário da Brasólia. Na Brasil e Suíça? É, Camarões e segunda. Pô, você me confundiu. Errou! Pô, você me perguntou um e eu já tava com o outro na cabeça. Então vamos ver aqui. É Brasil e Suíça o próximo, né? Isso, né? Vamos ver aqui a lista de jogos. Brasil e Suíça acho que é na segunda, daí é sexta-feira. Exatamente. 4 é Brasil e Camarões. 4 PM, Brasil e Camarões, provavelmente sair antes. Eu vou me contradizer de novo aqui, que eu falei que a Suíça vai passar com 2 empates, mas eu torço aqui que seja... uma vitória, uma derrota e um empate. Exatamente. E seja para o Brasil, inclusive, a derrota. É. E o Brasil já chega classificado contra os Camarões. Amém. Amém. Melhor coisa. Sair com 2 já certinho. É, então é sexta-feira. Então, beleza. Então a gente gostaria só de comentar. É, segunda-feira nós se reunimos aqui novamente, né? Sim, segunda-feira às 8h30 nós estaremos Brasil, aqui reunidos. Isso. E eu queria falar um pouco do próximo convidado também que vai estar aqui com a gente. Esse confirmou até então presença. Hoje era, o pessoal deve estar perguntando, cadê as líderes de torcida? Né? Cadê as Host está triste. Host está triste, olha, a gente está recebendo um time de líderes de torcida. Mas elas não puderam participar hoje, pessoal. Então elas mandaram mensagem, não puderam participar hoje. Então, juntei aqui os dois nerdola hoje, né, e a gente tá aqui falando sobre Copa do Mundo. Mas eu queria falar um pouco do próximo convidado, que aí os meninos vão ficar um pouco pistola com o próximo convidado. Ah, fala que é coach. Não, não é coach. Pior ainda, torce pra Argentina. Ah, não. Se for futebol, tá beleza, mas se for futebol, você quer poder comigo. Não, assim, ó, pra vocês terem uma ideia, o Ivo, acho que foi aquela Copa América de 2021. Copa América de 2021. Cara, eu literalmente aqui assistindo o jogo, camisa do Brasil, torcendo, o bicho... Caralho, cara. A Argentina vai ganhar um título. Eu falei, cara, calma. Meu Deus, o Messi vai ganhar o primeiro título na história da vida. No ele tava assim, cara. Ivo. Jovem babaca, é foda. Não, mas não é o Ivo. É o nosso colega de faculdade também. Aí os dois ficaram trocando mensagem. É o nosso querido Wellington. A gente chama ele de Negão, porque realmente ele é moreno, né, mas o apelido dele na faculdade era Negão, e o Negão torce pra Argentina, cara, o bicho literalmente, vocês podem entrar no Instagram dele agora, vai ter um monte de camisa dele com a camisa da Argentina, literalmente ele gosta da Argentina, o cara é brasileiro, ele morou lá. Não é brasileiro, sacanagem. Só não vou espantar o cara, né, vamos ter respeito, próxima semana, segunda-feira, tranquilo. Não tem essa de respeito, não. Não respeitamos os torcedores da Argentina. Exatamente. O Ivo também vai estar aqui com a gente, então a gente vai ter dois argentinos aí, rapaz. Aí vocês colam. Não, o Ivo vocês têm que lixar, porque o Ivo ele é É, o Ivar é assim, ó, ele vai na onda, né? A gente tá ganhando e já começou a se emocionar, né? Ele vai ficar culpado de dizer que tá torcendo pro Brasil, mas o bichinho, ele tem um coração argentino, o Ivar. Mas, pô, queria agradecer mais uma vez vocês, mas antes de a gente encerrar, tem o quê, Gabriel? Tem o quê? Momento capcioso! Cara, não tem como a gente não encerrar esse momento capcioso. Pedir pros meninos fazerem uma narração do gol. É gol de voleio, né? Voleio do Richarlison aí. Queria que vocês fizessem uma narração aí, Gabriel. Eu não sou narrador, né, caralho? Eu sou comentarista. Então faz o Ronaldo aí, Ronaldão aí. Ronaldo, você sabe. Você joga ali no meio de campo, né? Richarlison veio, Galvão. Galvão. Galvão joga, você, né? Peraí, antes que eu faça o Galvão aqui. Porra, você e Galvão é igualzinho. Mesma napa de nariz. Amigos da Rede Globo. Amigos da Rede Globo. Falamos aqui definitivamente. É o Qatar aqui, amigo. Vale muito a sua emoção, vale a sua torcida. Né? Haja coração, amigo. E olha lá, começou o Brasil. Vai, Neymar. Chuta, Neymar. Chuta. Meteu uma bomba. Quase. Aí o Richarlison cresceu. Quem que fez? Foi o Vinícius Júnior, né? Isso. Então lá vem o Vini Júnior. Ele passou um. Olha o Vini Júnior. Tocou a bola. Foi o Richarlison. Esse golaço. Richarlison. Tem que fazer o R, cara. Tava com saudade de fazer, cara. Poxa, tava com muita saudade, cara. Então, o Galvão, cara. Pô, última Copa do Galvão, cara. Pô, eu senti saudade do Galvão, cara. Diz, né? É, eu sempre digo isso, né, cara? Porra. Eu sempre fico com o pé atrás quando ele fala que vai se aposentar. Mas, cara, o Galvão é eterno, né, cara? Não tem como não assistir jogo da seleção. Não tem como assistir jogo da seleção com o Casimiro lá, né? Tem que ser com o Galvão, né, cara? Tem que ser o Galvão, não tem. Com todo respeito ao Casimiro, mas. Mas jogo da seleção não tem. Quando você não vê o cara narrando, parece que tá assistindo. Caralho, tô assistindo o quê, cara? Eu queria, sabe aquele narrador do Sport TV que quando ele fala. Gol! Olha ele aí! Sabe, Giovanesi, que narra no Sport TV? Eu lembro que eu falo. Solta a música! Solta, olha ele aí! Aquele, tem uns narradores. Aquela mulher Dani também que narra futebol também, cara. Tem uma mulher agora narrando futebol também que tá muito show de bola e tal. Às vezes ela narra um jogo do Coxa lá. O quê? Não, você não tá falando que narrou na Globo hoje, né? Por quê? Puta, eu quase dormi, viado. Oxe, cara, a menina narra bem pra caramba. Eu gosto de mulher narrando. Olha o preconceito. Não, preconceito, pô. Mas, cara, eu quase dormi, né, pô. Foi mal. O joguinho já não tava bom. Daí a narração não me ajudou. Foi mal aí, pô. Não, mas assim, claro, as mulheres estão entrando nisso daí e tal, né, cara? Mas eu queria mesmo ver o ET e a Transamérica de Curitiba mesmo narrar a Copa, né, cara? Pô, isso seria show de bola, né? Colocar o ET, coloca o Neto, baita de um craque, diga-se de passagem, hein? Imagina o Neto narrando o jogo do. Vamos pegar aqui uma seleção aqui. Amor de Deus, né? Narrando o jogo da Suíça, falando. Esse tal de Embolô é um baita de um pé de rato. Cara, pra mim tinha que ser o Chupetinha narrando o jogo. Pra mim já. Pô. Ah, meu, vou ganhar, né? É lá o Brasil, né? É lá o Brasil, né? Aí coloca, o Chupetinha é o comentarista, a narração é o outro lá, como é que é? Faustão, não. Faustão. Pois é, né, galera, mas tem que chamar aqui, né, Chupetinha? Fala aí, Chupetinha. E fica. Fala aí, né? Mas vamos lá, né, pessoal? O Brasil tem que ganhar, né? Porque tem que ganhar, porque a seleção tem 5 estrelas, né? Então temos que ganhar. Vamos lá. Isso aí você tá falando do Dita, né? Isso aí na época que eu tava no Nápoles, né? Nápoles era essa época aí, né? Merecimento. Ai, ai. Parou a retardadice, porra. Mas eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer vocês aí por ter participado hoje, muito legal, cara, fico muito feliz, de coração mesmo. Pô, show de bola, eu fico muito agradecido, cara, de estar participando com vocês, e falar, né, que o nosso próximo convidado é o argentino, né, e, bom, pessoal, lembrando das nossas redes sociais, Gimito no Instagram, Gimi_TO, TikTok também, Gimi_TO, canal do YouTube Gimito Animação, né, em breve vai ter mais coisas, o Henrique tá voltando às edições, acredito que o podcast da Copa do Mundo vai sair antes, aí a gente tem alguns podcasts ainda, tô agora terminando o edital do God of War lá, vai sair, acho que amanhã acredito que já deve sair o do God of War, quero ver se já começo a editar o da Copa também, em seguida, né, e a gente vai sair da Copa do Mundo, eu quero prioridade total para sair o quanto antes, né, e aí a gente vai lançando os episódios aí na sequência. Beleza? Então vamos ficando por aqui, até a próxima. Valeu, falou.